Se vuoi te lo leggo. Dai, scopriamo. Dai, basta, dai. Ti prego. Basta questa cosa, basta. No, no. Facciamo l'amore, non lo so, fai quello che ti pare. Vabbè, facciamo quello che ti pare. Di che sono solo tua. Cosa? Di che sono solo tua. Sei solo mia. No, no, di più. Sei solo mia. Dimmi che sono solo tua. Salve, salve, pessoal, aqui é o Erin Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Essa é a parte 2, né, do conteúdo anterior, na qual eu abordei a série Baby, né, da Netflix, na qual eu falei um pouco, né, eu fiz um review sobre a Kiara, né. E o vídeo de hoje eu quero abordar com os senhores, né, uma personagem que eu achei bastante interessante, que é a Ludovica, né? Ela tem problemas, né? Ela tem problemas semelhantes ao da Kiara, só que os dela, pessoal, são muito mais profundos e a gente consegue, né? Nós, que somos brasileiros, a gente consegue ver isso na nossa sociedade com muita facilidade, muito mais presente no nosso cotidiano, do que no caso da Kiara, que era uma menina que era de uma classe social muito diferente do que muitos de nós brasileiros nunca vamos estar, né? Então, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. No conteúdo anterior, eu apresentei para os senhores a Kiara. No vídeo de hoje, eu vou apresentar para os senhores a Ludovica. A Ludovica, como eu mencionei anteriormente, ela é uma menina excluída dentro da escola, né? Ela é uma garota que ela é vista como estranha pelos seus colegas. E eu também mencionei que a Ludovica, né? Ela é vista como uma menina, como pode dizer para os senhores? Uma vagabunda, uma menina suja, vadia. Porque vazou um vídeo íntimo dela, né? Dela tendo relações sexuais com um amigo, né? Do Chad que comeu a Kiara, né? Nesse caso, o Brad. E a Ludovica, ela não consegue se encaixar dentro da escola, do ambiente a qual ela frequenta, né? E ela passa por dificuldades, pessoal, não só dentro da escola, que parece até moleza. A escola, para ela, pessoal, é o menor dos problemas, diferente da Kiara, onde a escola, para Kiara, é o pesadelo. Para Ludovica, nem tanto. Mesmo que ela sofra, sabe, aquele soft bullying, aquele bullying leve, ela ainda consegue tolerar a escola. Os problemas da Ludovica estão em casa. E são esses problemas, pessoal, internos, que ocorrem dentro da casa dela, que leva ela à prostituição, né? Diferente da Kiara, que são problemas externos, né? A Ludovica, pessoal, ela tá na adolescência, né? Ela tem seus, se não me engano, 16 ou 17 anos, por aí. E ela tá passando por um momento de turbulência na vida pessoal dela. Na verdade, já passou. Os pais dela se divorciaram, né? A Kiara também tá passando pelo mesmo problema, só que os pais dela estão em um processo de divórcio e não querem se divorciar porque vai custar muito caro. Então eles convivem juntos para evitar o divórcio. Para evitar o quê? A divisão de bens, a divisão de renda. E assim eles permanecem juntos numa casa sem ter nenhum tipo de relação sexual, como se fossem meros amigos, no caso da Kiara. Já no caso da Ludovica, é diferente. Os pais dela se divorciaram. E esse divórcio acabou sendo muito duro financeiramente para a Ludovica e para a mãe dela, né? E ao que parece, o divórcio ocorreu devido ao adultério da mãe da Ludovica, né? Na série, logo no início, é nos apresentado que a mãe da Ludovica, ela tem namorados mais jovens. Ela sempre busca namorar homens mais jovens. E sempre o quê? Homens mais jovens, bonitos, né? E os caras é tudo duro, pessoal. Tudo fodido, tudo quebrado. Inclusive, tem um namorado da mãe dela que pega o dinheiro dela pra dar pro boy que come ele, tá ligado? Esse namorado da mãe dela. Pessoal, isso é muito comum, tá? Muita gente não fala isso, mas a maioria desses caras, pessoal, que são jovens, que saem com mulheres mais velhas, eles são bissexuais, tá, pessoal? A maioria deles não, nem são bis, assim, eles são gays, tá ligado? Eles são gays. Eles se envolvem afetivamente, sexualmente com mulheres pra tirar o dinheiro delas pra dar pro boy que vai comer eles, né? Entendeu? Normalmente esses caras que tendem a cortar pros dois lados, eles são ativos, né, com as mulheres, né, pra conseguir o que eles querem, mas depois que eles conseguem os recursos das pessoas que menstruam, das balzacas, eles dão pro boy que vão comer eles, na qual eles vão ser o passivo, entendeu? Isso é muito comum, pessoal. Cara novo com mulher velha é gay. Foi igual o caso que aconteceu lá com o Neymar, que a mãe do Neymar foi lá, quis ficar com um cara mais jovem, o cara passou doença pra ela e o cara era o quê? O cara era viado, tava pegando dinheiro da mãe do Neymar, que era o dinheiro do Neymar, pra ficar dando pra um boy que comia o cara, tá ligado? Isso é muito comum. Mas voltando aqui à série. A mãe da Ludovica, ela sempre se relaciona com caras mais jovens, os caras sempre passam a perna nela, e isso acaba impactando as finanças dentro de casa. Ao ponto que as mensalidades do colégio, que é um colégio particular, vão se ajuntando, né? E se torna quase impossível de pagar essas mensalidades. Mesmo o pai dela, depois do divórcio, ainda mandando dinheiro. A mãe dela tá torrando todo o dinheiro. E a mãe dela torra o dinheiro com o quê? Com os caras mais jovens e com farra, sabe? Sinalizando riqueza, comprando bens supérfluos, fúteis, superficiais. E dentro da casa da Ludovica acontece uma coisa bem estranha, pessoal. Que hoje em dia, pra mim, eu acho que é até comum. A Ludovica, pessoal, ela é a adulta da casa e a mãe é a criança. Então, é ela que tem que cuidar da mãe, ela que tem que cuidar da casa. Então, assim, ela tem um peso, pessoal, muito maior do que a Kiara. Que, como eu mencionei, a Kiara é de classe média alta. A Ludovica, pessoal, ela já é basicamente pobre. Ela é pobre, ela nem é classe média mais. Ela tá descendo muito no ranking, sabe? Na hierarquia. A Ludovica, pessoal, ela me lembra muito a Angel. Pra quem assistiu aquela série da Globoplay, Verdades Secretas, que era interpretada pela Camila Queiroz, que era bem assim, a menina morava com a mãe, com a avó, porque o pai e a mãe se divorciaram, e ela começa a se prostituir, porque a avó não consegue pagar, se não me engano, o condomínio, e parece que vai ter a casa penhorada, algo assim do tipo. Então, para manter, né, aquele estilo de vida, e não sair da classe média baixa para pobre, ela começa a se prostituir. E é a mesma coisa com a Ludovica. Pra ela não sair da classe média baixa e se tornar uma menina pobre que mora na periferia, ela vai pra prostituição. E isso, pessoal, é muito comum. É muito comum. Eu já vim abordando aqui há muito tempo. Eu lembro que o Raccoon falava isso. Que mulheres não retrocedem socialmente. O Chris Rock fala isso. O homem, ele não retrocede sexualmente. Se o cara for com a mulher e a mulher for lá, chupou o pau dele, engoliu a porra dele, todas as outras mulheres vão ter que fazer isso. Ele não vai se contentar com menos. A mulher é a mesma coisa, só questão social, na questão do status. Para a mulher, pessoal, status vale até muito mais que dinheiro, pessoal. Mais que beleza. O status, ele vence tudo. Se uma mulher, ela saiu com um cara que anda de Range Rover, ela não vai aceitar sair com um cara, pessoal, que anda de Fox. Se a mulher saiu com um cara que anda de Porsche Cayenne, ela não vai aceitar o cara de Range Rover, porque tá muito abaixo. Se ela sair com um cara de Ferrari, acabou. É daí pra Lamborghini e Bugatti pra cima. Elas não conseguem retroceder. É por isso que muitas delas encalham e ficam o quê? Loucas, enlouquecem, entendeu? Porque elas não aceitam esse retrocesso social. Inclusive tem um vídeo aqui do canal, que se não me engano é Tragédia Carioca, que pra mim é um dos melhores vídeos do canal, pessoal, que é um vídeo bem sério, que eu falo sobre um true crime, né, um crime real que aconteceu no Rio de Janeiro, que eu fiquei sabendo por causa de um rapaz aí. Eu tava com um colega meu e passou um senhor, ele começou a conversar com a gente e falou que tinha trabalhado na empresa de um cara lá que matou a família. E por que o cara matou a família? Matou a família porque ele era da elite carioca, a empresa dele de tinta tava falindo e ele tava vivendo, sabe, de paycheck, paycheck, de cheque em cheque, cheque sem fundo, para tentar manter as aparências até um ponto que não ia dar para manter as aparências. E o que ele fez, para não diminuir o status da família dele, no caso das filhas, que já estava acostumada com um padrão de vida, já estava acostumada a andar com bolsa da Chanel, Armani, viajar para os Estados Unidos, para Miami, para Disney, para não diminuir esse padrão de vida dela, que elas não iam tancar, pessoal, ele foi lá e matou elas, porque ele sabia, no fundo do coração dele, que as filhas deles, elas jamais perdoariam o pai, porque o pai falhou em manter o status da família, tá ligado? O pai falhou. E ele sabe o que aconteceu. Imagina uma menina que é da classe média alta, pessoal, na carioca, que tá acostumada a ganhar o que? O pai tirar uma renda de 100 mil por mês. Do dia pra noite, o pai dela não consegue tirar nem mais 10 mil por mês. E ela vai ter que estudar na escola pública. Você acha que vai acontecer o quê, pessoal? Coisa boa não vai acontecer. A mesma coisa da Ludovica. A Ludovica, ela sabe que caso ela retroceda pra baixo na sociedade multicultural italiana, por ela ser branca, ela sabe como é a escola pública na Itália. Vai tá o que lá? A garota nigeriana, a garota sudanesa, a garota etíope, vai tá lá o árabe lá, o marroquino, o tunisiano, vai tá tudo lá. O que esses caras vão fazer com ela? Menina branca nesse meio, pessoal, vai tomar porrada das outras meninas POC o dia inteiro. E ela sabe disso. E para não reduzir esse padrão de vida dela, ela escolheu a prostituição como a sobrevivência. No caso dela, diferente da Chiara, a Ludovica foi uma questão que eu não posso diminuir meu status, já tá baixo. Se diminuir mais, eu vou me tornar periférica. A gente não vai só, eu e minha mãe, mudar de bairro para ir para um bairro periférico cheio de imigrantes. O que vai acontecer com a gente? Sabe, ela, assim, a série não deixa explícito isso, pessoal, mas dá nuances que ela começa a pensar. O que vai ser de nós? Duas mulheres, uma mãe e uma filha, uma mãe solteira com sua filha num bairro periférico cheio de imigrantes, que odeiam elas por elas serem brancas. O que vai acontecer? Tragédia. No caso da Chiara, foi só por fortes emoções, porque ela estava entediada com a vida que tinha. Né? Eu até abordei uma questão, né, interessante no vídeo anterior, que eu vi no Twitter gente comentando. Eu vi gente compartilhando meu vídeo do Rumble, no Twitter. Fiquei até chocado com isso. Porque tem uma parte do vídeo que eu falo o seguinte, que essas meninas brancas que vivem numa sociedade, num ambiente ultra confortável de classe média, que elas não têm que lidar com perigo. Pessoal, essas meninas, elas estão loucas para se adrenalizar. Elas estão loucas para ter fortes emoções. Tá ligado? E elas sabem que mesmo que tenham essas fortes emoções, dificilmente elas vão quebrar a cara, porque elas têm o quê? Elas têm um pai, elas têm um suporte, elas têm suporte social e suporte financeiro. No caso aqui do Brasil, até o suporte racial, por serem brancas, né? Brancas, loiras, etc. A menina, pessoal, que mora na favela, que é preta, que é parda, que é GBR, garota baixa renda, essa menina, pessoal, ela é adrenalizada todo dia. Se você mora na favela no Rio de Janeiro, você tem que lidar com operações policiais, que acaba em confronto entre milicianos, traficantes e polícia, né? Que causa o quê? Bala perdida, muita morte por acidente. Nós temos muito cedo essas meninas sendo expostas à droga, à violência. Então, assim, elas são extremamente, o quê, pessoal? Adrenalizadas. O sonho dessas meninas não é curtir a vida. O sonho dessas meninas, muitas vezes, é o quê, pessoal? É casar. É casar, é ser dona de casa. Porque, pessoal, ser dona de casa pra menina GBR, pessoal, é sonho, porque a avó dela não teve isso, a avó dela não foi dona de casa, a avó dela trabalhou, porque foi mãe solteira, a mãe dela também trabalhou, né, trabalha até hoje, até os 60, 70 anos, porque foi mãe solteira, e ela sabe que a chance dela de ser mãe solteira também é muito alta, ela vai ter que trabalhar até os 60, 70 anos, e no caso dela não vai nem se aposentar, porque o INSS vai quebrar, porque a taxa de natalidade do Brasil tá caindo, entendeu? Diferente dessas meninas brancas, podem fazer o que elas quiserem, quando bem entender essas meninas brancas de classe média alta, sabe? Essas meninas de classe média no geral, elas podem fazer o que bem entender, se adrenalizar à vontade, correr em busca de fortes emoções, tá ligado? Liberar o máximo possível de serotonina e dopamina. E ela sabe, se fazer alguma borrada, o pai vai estar lá pra segurar ela, tá ligado? Não só o pai, a sociedade como um todo. Ela tem um amparo financeiro, um amparo social, né? E até mesmo um amparo racial. Agora, a menina preta da favela, ela faz merda? Ninguém vai vir amparar ela. O cara que mora na Zona Sul não vai subir na favela pra puxar ela pra morar num condomínio fora daquele ambiente hostil. Não vai fazer isso. A garota loirinha lá da Zona Sul que sai pra dar pra traficante dentro da favela, ela pode encontrar um cara da barra pra salvar ela, tá ligado? Porque ela é branca e loira e tem olho azul. Então, assim, essa questão da adrenalina, essas meninas que gostam, que buscam, né, fortes emoções, tem dois contextos, pessoal. Não é porque a menina mora na favela, a menina é fodida, GBR, que ela vai buscar isso o tempo todo, não. É uma parte sim, outras não, pessoal. Outras não. A maioria não vai buscar isso, tá? É muito mais comum você ver isso nessas meninas de classe média alta, de classe média no geral, porque elas sabem que vão ser salvas. Elas sabem que o papai vai estar lá pra buscar elas. No caso da menina GBR, nem pai ela tem. O irmão, com certeza, foi pro mau caminho, já morreu também. É só ela, a irmã, a mãe e a avó. Muitas vezes a tia. Tipo, é um ambiente totalmente feminino, onde não tem uma presença masculina, entendeu? E isso que eu mencionei, muita gente comentou, pô, mano, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, nessa questão dos ambientes adrenalizantes. É, você pode ver essas Amélias aí que você vê com essas meninas que quer casar, com essas meninas novas que estão loucas pra casar. Você pode ver nos vídeos, pessoal. É, no TikTok é tudo menina branca de classe média. Menina preta, GBR, não vai casar e não vai ser dona de casa. Ela vai ter que trabalhar, porque uma renda só não dá. Tá ligado? Essas meninas de classe média se garantem, porque ela sabe que ela é branquinha, loirinha, de olho azul, se garante porque ela sabe que vai arrumar um funcionário público, um empresário mais ou menos, pra sustentar e bancar. Você não vê no TikTok menina preta sendo bancada, pessoal. O cara lá do Corvette, o cara lá do Camaro, o cara lá da Porsche Cayenne, você não vê, pô, isso não existe. Você não vê nem japonesa, as japonesas são bonitas, pessoal, e você não vê japonesa sendo bancada. Porque no Brasil, nosso padrão de beleza é o arquetipo europeu, que é o arquetipo mais bonito que tem. As mulheres brancas são as mulheres mais bonitas do mundo. Elas são as mais bonitas, as mais neotênicas, tá ligado? E isso faz os caras correrem atrás dela, atrás da neotenia, entendeu? Os caras querem o quê? Branquitude. Os caras querem reproduzir bebês brancos. É isso. E não tem nada de errado assumir isso. Eu tô vendo agora produtores de conteúdo, que eu não vou mencionar o nome, que são grandes no YouTube, começando a falar isso no Twitter. Porque eles estão se tocando, que essa é a verdade. E quando eu cutuquei a ferida, muita gente não gostou, mas falou, pô, é a verdade. E a Ludovica tá passando por todo esse contexto de abandono, né, pessoal? Por exemplo, o pai e a mãe dela se divorciaram. Ela tem uma relação muito boa com o pai, assim como a Kiara. A Kiara, mesmo tendo uma distância muito forte da mãe e do pai, a Kiara se sente muito mais do que à vontade com o pai, com a figura paterna. A mesma coisa é a Ludovica. E o pai da Ludovica, ele vai casar. Ele arrumou uma mulher mais jovem, vai casar. Ah, um adendo. A Ludovica tem uma irmã. E a irmã da Ludovica também vai casar. E o pai e a irmã vão morar em Nova York. E a Ludovica vai ficar o quê? Vai ficar com a mãe. E a irmã dela mais velha vai ficar com o pai. Porque a irmã não quer conviver com a mãe. E a Ludovica, ela é obrigada a ficar com a mãe porque ela ainda é o quê? Ela é nova. Ela não pode migrar para os Estados Unidos. A lei não deixa. E na série, logo nos primeiros episódios, ela sempre ressalta isso. Eu não vejo a hora de terminar o colégio pra eu ir morar com meu pai. Ela sempre fala assim, eu quero ir morar com meu pai. Até que no dia do casamento do pai lá da Ludovica, acontece um imprevisto, né? Ela já tá indo pra esse negócio, pra esse mundo de prostituição, né? Ela tava saindo com os caras, mas ela não tava fodendo com os caras, tá ligado? Ela só tava indo lá acompanhar os caras. Tipo esse bagulho de sugar baby, sugar daddy, que os caras mais velhos pagam para ter a atenção das meninas mais novas. Os caras não pagam, pessoal, para ter sexo. Eles pagam para ter atenção. Ele lá paga para ter... Ela sai com os caras lá, janta com os caras. Os caras desabafam com ela. E ela só fica ouvindo, balançando a cabeça, dizendo sim para tudo. Entendeu? E ela acaba indo no casamento do pai. Ela ouve uma conversa do pai com a irmã, que eu não lembro muito bem agora o que é. E, tipo, na conversa, o pai dela fala assim pra irmã dela, você é minha filha favorita. Eu tô muito orgulhoso de você estar aqui comigo nesse momento tão especial que é o dia do meu casamento. E isso quebra a Ludovica. E ela sai, só que ela não ouve o restante que ele fala. Você é minha filha favorita, mas eu amo demais a Ludovica. Eu amo demais a Ludovica. Quero levar ela pra Nova York junto comigo. Só que ela já foi embora e nem ouviu essa parte do pai dizer isso. E ela ficou aqui chorando. E ela tava com um vestido azul que o pai tinha dado pra ela. E ela vai lá, ela faz o quê? Ela rasga. Strappami questo cazzo di vestito! Esse vestido azul quando chega em casa e bota um vestido vermelho. Muito semelhante com aquela questão da Matrix, né? Do filme Matrix, a Dama de Vermelho, né? Que é o quê? É o simbolismo do pecado carnal, né? Etc. E ali, basicamente, ela toma o quê? Vira a chave de puta na cabeça dela e fala, vou me prostituir mesmo. Tipo, meu pai não se importa comigo, minha mãe tá cagando comigo. O que eu tenho a perder? Aí ela entra de cabeça junto com a Kiara, né? E eu vou pular algumas partes pra não ficar muito longo, tá, pessoal? Ela vai fazer um programa, a Ludovica lá com um cara. Chega lá na hora de fazer o programa, o programa era pra sair com a Kiara. Só que a Kiara deixa o programa pra Ludovica. Porque a Kiara não tava com coragem de fazer o programa ainda. E a Ludovica vai lá fazer o programa com o cara. Quando chega lá fazer com o cara, o cara fala, quantos anos você tem? Ela mente. Fala, ah, tô 18. Mentira, você não tem 18, você não parece, você deve ter uns 16. Eu não quero problema, tá? Que o dinheiro tô indo embora. O cara paga e vai embora, tá ligado? No dia seguinte, ela vai pro colégio. Chega no colégio, quem é que tá lá, pessoal? O cara da noite lá, que ela ia trepar com o cara. E o cara se recusou a trepar com ela porque ela era novinha. Ela era menor de idade. E o cara era o quê? O professor dela, né? Que é esse cara aqui da foto. E logo assim, ele se espanta, ela se espanta também, né? E eles começam a dialogar, né? E ela começa a falar, não se preocupe, eu não vou falar de ninguém. Do que aconteceu entre nós. Aí o cara não aconteceu nada entre nós. Aí ela tenta meio que ameaçar o cara, sabe? Porque ela é malandra, tá ligado? Ela já tem um gingado pras coisas, né? Tá. E ela fala, cara, não aconteceu nada entre nós. Ela fala, poderia ter acontecido, né? Então se você abrir a boca, eu fodo com você. Então assim, não ouse foder comigo, contar pros outros o que eu tô fazendo, porque senão eu vou contar pros outros que você fez alguma coisa comigo. E ali começa a rolar uma relação, pessoal, de pai e filha. Porque o cara, o tempo todo, ele chega pra Ludovica e tenta levantar ela, que ela tem uma autoestima muito baixa. Ela se coloca muito pra baixo. Muito pra baixo. E isso, pessoal, bate muito de frente com o que aconteceu no caso da vida real. Na vida real, a Ludovica, sem ser da dramaturgia, pessoal, foi muito mais pesado o que aconteceu com a menina do que retratado na série, tá? E ele tenta falar, pô, sai dessa vida, você é jovem, você é bonita, você é talentosa, olha pra você, sabe? E o tempo todo que vai falando isso pra ela, o olho dela vai brilhando, sabe? Porque assim, ela vê nesse homem mais velho a figura de um pai, o pai que poderia ter salvado ela. Porque na cabeça dela foi abandonada pelo pai, tá ligado? E ela tem esse pensamento que ela vai sempre ser abandonada, sempre deixada pra trás. Tá ligado? Diferente da Kiara, que sempre tem pessoas prontas pra resgatar ela. Ela não tem ninguém. E esse professor tenta, né, puxar ela pra cima e acaba dando uma relação boa entre os dois. A Ludovica, ela quer um bom exemplo de figura masculina, tá ligado? E à medida que ela vai fazendo o programa, ela vai vendo, né, como são os homens, nesse caso os boomers que se envolvem com ela, e ela vai criando uma ojeriza por homem. Inclusive, ela, durante acho que na segunda temporada, ela é violada sexualmente, ela é estuprada. E ela é estuprada por um cara que foi contratado pelo cafetão dela, que era o ex-namorado dela, como uma forma de criar trauma. Isso é muito comum, pessoal, na indústria da prostituição, cafetões e cafetinas, contratar um cara, normalmente um falso cliente, para ter relações sexuais com a... né, com o seu produto, nesse caso a prostituta, né, para traumatizá-las. E assim elas achar o quê? Que a única pessoa que ela pode confiar a vida dela é o cafetão, é a cafetina. Isso é muito comum. É criar, que eles chamam de relação a partir do trauma. Gerar um trauma na pessoa para criar um vínculo de segurança e assim ela se tornar uma dependente emocional e física daquele indivíduo, entendeu? E ela é estuprada. Aquela, ela nunca foi estuprada. A Ludovica, ela foi, sabe? Ela foi estuprada por um cara. E ela vai lá, conta pro professor o que aconteceu, o professor dá apoio, dá amparo. Só que o professor, em um determinado momento da série, ele se sente atraído por ela. Ele não vê ela da mesma forma que ela vê ele. Ele vê ela como uma, sabe? Ele quer a novinha, ele quer comer a novinha. Quando ela tá meio assim cochilando e ele tenta dar um beijo nela, e ela acorda e ela vê aquela sensação, tipo assim, ela se desespera, ela fica chocada. E isso destrói a expectativa dela, porque ela pensou que esse cara, ele não tá fazendo isso porque ele se importa tanto assim comigo. É porque ele também quer me comer. Nenhum pai comeria a própria filha, tá ligado? É essa mensagem que tem que passar nessa cena que vocês estão vendo aí na imagem, tá? E ela entra num momento de crise de identidade muito forte. Ela deixa de se prostituir, ela começa, inclusive, a beber muito, a usar drogas, ela sai de casa, aluga um quarto, ela depois, na série, ela perde o final, ela acaba fugindo com o cafetão dela, tá ligado? É quando descobrem que ela tá envolvida num escândalo, envolvendo um monte de garotas jovens de prostituição. Inclusive, foi essa série, pessoal, se passa na época que aconteceu o caso real, foi na época do quem? De quem? Do Robinho, do Silvio Berlusconi, que teve até aquela atriz pornô, Valentina Napp, envolvida, que ela era de menor quando entrou na indústria pornô. Teve vários casos de meninas romenas que deram pro Silvio Berlusconi, teve algumas que até se envolveram com Sarkozy numa viagem que ele foi pra Itália. E como eu falei, pessoal, na vida real foi muito pior o caso da minha filha Ludovica, porque a mãe dela, pessoal, sabia que a filha se prostituía. Na série, a mãe da Ludovica, ela descobre que a filha tá se prostituindo e não fala nada, deixa a filha se prostituir. Por quê? Porque ela tá trazendo dinheiro pra casa. Então, a Ludovica se prostitui, traz dinheiro pra casa, a mãe dela faz aqui com dinheiro, dá pros machos. E isso vai revoltando mais e mais a Ludovica. Na vida real, tem áudios, pessoal, mensagem da mãe, tipo, da Ludovica, falando, ó, você quer morar no bairro pobre? Você quer morar no bairro multicultural? Ela, não, não quero. Então você vai ter que se prostituir. Você vai ter que dar essa buceta pra muito macho aí, pra ganhar dinheiro, pra gente manter nosso estilo de vida. Porque a gente não pode parecer pobre. Você vê que a vida do Ludovica começou a ir do céu ao inferno muito rápido. Por quê, pessoal? Divórcio. O divórcio, pessoal, ele quebra as famílias financeiramente. O divórcio, ele divide renda, ele divide a atenção da criança. A criança, ela se sente perdida, ela não sabe o que fazer. Ela é só uma criança, tá ligado? E muitas vezes os adultos esquecem que a vida que tá em jogo ali não é a deles, tá ligado? É a da criança. E você, quando divide renda, você empobrece. Você vê assim, o divórcio empobrece as pessoas. O que tá matando a classe média, pessoal, o que matou a classe média branca nos Estados Unidos foi o quê? Foi o divórcio, o não falta o divórcio. Mais de 70% dos divórcios são iniciados pelas mulheres, pelas pessoas que menstruam. Elas iniciam o divórcio. Simplesmente porque elas estão entediadas, assim, igual a mulher do Kaká, né? Ah, porque ele era bonzinho demais, tá ligado? Porque o Kaká casou com uma puta, né? Casou com uma mulher que rodou na mão de um monte de macho, e ele um garoto bobo da igreja. Por isso que eu falava, pessoal, igreja só cria homem bobo. Aí cai na mão de uma Giovanna Vosetic, já era. A menina sentou num monte de pau, chupou um monte de pica de tabela, engoliu porra. Tem vídeo na internet dela tomando porra na buceta. Ela vai pra igreja, o pastor vai lá e taca esse garoto bobo pra ela. E destrói a vida de um garoto inocente. Sem experiência. Que essa é a verdade. Pessoal, a maioria desses conservadores não tem experiência com sexo oposto. Essa é a verdade. Eles tiveram poucas experiências sexuais. No máximo, eles tiveram duas namoradas e a segunda foi que ele casou. Pessoal, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa menina, tá? Eu já vi vídeo dela. A menina é gostosa, tá? Fode pra caralho, mete pra porra. Brenda Trindade. Eu vou colocar a imagem delas aí na tela. Você com certeza sabe quem é, Brenda Trindade. Ela faz vídeos adultos, ela dá pro namorado lá ou dá pra outros caras, senta na pica pra caralho, chupa a pica pra caralho, gosta da putaria. E você vê, né, pessoal, que como mãe, né, mãe, você ser criada por mãe solteira, você tem uma maior probabilidade de ser uma filha vagabunda, de ser uma mulher vagabunda, né, porque mães são o quê? Muito permissivas com tudo, né. E essa Brenda Trindade, os pais dela se divorciaram, é do sul, se não me engano, ela é de Santa Catarina, né? Por isso que é gostosa e é bonita. E os pais dela se divorciaram, ela foi morar com a mãe. Nesse processo de morar com a mãe, ela nunca mais viu o pai. Ela só foi se reconectar com o pai durante a adolescência, né? E já era tarde demais, porque já tinha feito o processo de alienação parental. E o pai dela se casou novamente, arrumou outra esposa, se eu não me engano, tem uma filha, né? E ela fala que a relação com o pai dela não é muito boa e que o pai dela não gosta de ver ela próxima da filha que ele tem. Porque, devido ao divórcio, né? Ele ficou longe dela e ela virou que é uma puta. Todo mundo vê a buceta dela aí na internet, todo mundo vê ela tomando leite na cara, dando cu, tá ligado? E ele não quer que ela estrague a filha que ele tem com essa outra esposa. Enquanto a mãe dela se separou do pai e nunca mais se casou. Ficou encalhada solteira. De quem será? Quem será que era o problema da relação? Porque o cara se casou novamente, a mãe dela não. E toda vez, pessoal, que ela fala do pai, o semblante dela, pessoal, muda rapidamente. Tipo assim, o olhar foi aquele olhar de choro. Tipo, aquele olhar, um olhar de pedido de socorro. Sabe, assim, você vê quando ela fala do pai, ela sente muito. E quando ela mencionou a irmã dela mais nova por parte de pai, né? A minha irmã. E ela fala isso, você vê assim, que o olhar dela fica trêmulo. Tipo assim, ela se segurou pra não chorar. Você vê como todos os problemas, pessoal, começam com a ausência da figura paterna. Você vê, uma menina aqui no Brasil, não é distante, não é dramaturgia. É daqui do Brasil, de Santa Catarina, faz vídeo adulto pro Privacy. Quando fala do pai, a menina quase cai em lágrimas. Tipo, ela se segura, o esforço é tanto que a apresentadora, se não me engano, é Emma White, ela tenta puxar outro assunto rapidamente, porque ela vê que isso já o quê? Já desmoralizou a menina, sabe? Você vê, a menina desde uma idade muito precoce, devido à influência da mãe, já estava sendo pré-preparada para ser o quê? Uma vadia na vida adulta. Então, você é a típica... É bem o estereótipo do que eles esperam de uma gaúcha, né? Porque, assim, eu sou aquela gaúcha que as pessoas olham... Ah, cadê a gaúcha? Que todo mundo acha que gaúcha sempre tem olho claro, né? E, de repente, a brancura é de gaúcha. Mas as pessoas, quando falam em gaúcha, imaginam, assim, pele clara, olho claro e tal. Sim. Inclusive, é uma das coisas que mais me falam, assim, ficam... estereótipo, e até de eu não ter tatuagem, eles ficam, nossa, que legal que tu é assim, tu não tem tatuagem, tu é toda guriazinha, gaúcha, eu fico... E o sotaque também, que é bem forte, eu lembro que quando eu vim morar em São Paulo, meu sotaque também era forte, e as pessoas acham lindo, mulher, eu acho que eles acham, né? Talvez fosse uma forma de dar uma cantadinha, ah, eu acho lindo, sotaque gaúcho, geralmente eu achava... De repente, porque é mulher falando, né? Eu não acho que eu tenha tanto sotaque assim. Tenho? Agora que eu tô morando aqui há mais de 10 anos, eu sinto bastante, assim, a diferença. Ah, sim. Nossa, é muito diferente. É a primeira vez que eu tô em São Paulo. Só tinha passado no aeroporto, assim. Então, sua primeira vez no podcast e sua primeira vez em São Paulo também. Olha, antes que eu empolgue aqui na conversa, eu sei que vocês ficam ansiosos. Vamos revelar qual o emblema de hoje? Vou mostrar pra Brenda também. Eu amei! Nossa, eu tava muito ansiosa pra ver... Ai, eu amei demais. Gostou? Sim. Foi o PH que fez? Bom, o nosso artista, PH Freitas, arrasando mais uma vez aí. Nossa, eu amei demais, sério. Eu tava com medo de não me identificar tanto, mas me identifiquei demais. Ai, que bom, que bom. PH, então, ó, acertou, viu? E os olhos são verdes, não são azuis. Seus olhos são verdes, sim, né? Sim, muita gente sabe que pensa aqui que é nessa, azul. Mas nessa luz ele tá parecendo azul. É, ele muda bastante. Eu acho que é pela luz, pela... Aí tudo confunde. Pela cor do ambiente, assim... Agora, eu olhando pra você, tá mais puxando pro azul. Mas que bom que ele acertou até agora. Acertou. Então, são verdes, gente. Os olhos dela são verdes, viu? E se você quiser resgatar esse emblema, vocês têm só até as 20 horas de amanhã. Então, corre lá em nv99.com.br/resgatar. E o código é Brenda Trindade. Facinho, né? Como tá escrito aí no título, como é o codinome dessa linda mulher. Como que você escolheu esse nome, Brenda? É seu nome de verdade? Olha, é um nome artístico? Mais ou menos. Brenda é meu nome. Mas... Ah, seu nome de verdade? Sim. Que, inclusive, eu acho um nome lindo assim, também. Na verdade, Trindade é o nome da minha família. Isso é o que acontece. Eu tenho o nome do meu pai. E eu nunca fui muito próxima do meu pai. E daí, quando eu fiz 7 anos, eu criei minha primeira rede social, que foi no Facebook. Com 7 anos? 7 anos. Minha mãe não deixou ter o Orkut, que eu já queria, né? Mas daí eu fui pro Facebook com 7 anos... E criei. Daí, na hora que eu fui criar, eu pensei, ah, eu não vou botar o nome do meu pai. Eu vou botar o nome da minha mãe, porque eu me identifico mais com a minha mãe. E escolhi meu nome. Minha mãe, tá, bota. Pensa na família do meu pai, descobrindo isso e vendo. Como assim? Tu tirou o nome da nossa família. Mas, assim, eu já decidi meu personagem com 7 anos. Sério? Sim. Na verdade, até antes, que, assim, eu era uma criança bem diferente. Bem... Mas esse personagem que você fala que decidiu já quando era criança, era um personagem... Você sabia que iria trabalhar com internet, no caso? Não. Já que ia trabalhar com conteúdo adulto? Não, mais ou menos. É que, assim, eu olhava filme, eu olhava, assim, as atrizes gostosas, Megan Fox, a vida ficava... Eu quero ser, assim, tipo, muito pequena. Eu não sei nem se tinha maldade, não tinha, porque eu não sabia direito. Uhum. Mas eu olhava e eu achava, nossa, muito legal. E quando tinha cenas, nossa, de mulheres... Nossa, você lembra mesmo a Megan Fox, fazendo... Melhor elogio, né? Fazendo, assim, striptease, eu ficava, meu Deus, eu olhava as meninas da Playboy, que saía, tipo, notícias, às vezes, até noticiário da TV, né? Ah, uhum. Tal celebridade, foi capa da Playboy, eu ficava, ah, eu quero pousar pra Playboy. Eu tinha isso com 6 anos já, eu falava, sim, meu sonho é pousar pra capa da Playboy. Sério? Mas, sim, tipo, você chegou a falar isso pra alguém? Olha, eu acho que eu sempre mostrei esse meu lado pra minha família, da minha mãe, porque elas são muito abertas com isso. Tem até vídeos meus dançando, assim, com 4 anos, sensualizando, assim. Botando a mão no cabelo, juro que eu fazia umas coisas, assim. Ah, eu sempre tive esse jeito. Mas você é filha única? Sim, da minha mãe, sim. Meu pai tem uma... Menor que eu. Tem uma irmã por parte de pai. Mas aí você convive com ela? Sim, eu encontro ela e minha madrasta, ainda até hoje. Ah, então você não é, assim, tão próximo do seu pai, mas... Mas dela, sim... Ela gosta muito de mim, inclusive, eu não sei como, porque eu não tenho jeito nenhum com criança, nenhum. Mas, por que assim, você acha que não tem jeito com criança? Ai, eu acho que eu puxei muito minha mãe. Minha mãe... A sua mãe não tem jeito com criança? A minha mãe odeia criança. Deu pesado. Gente! Mas assim, eu pergunto pra minha mãe, por que tu teve uma filha? Porque tu não gosta, minha mãe não gosta de criança.